Não me espere pra jantar, quando der fome vou caçar. Filé de hype, saciam o ego, flashes demais. Criam cegos, invocação do mal, foda-se, morrem. Possuo mentes enquanto correm, mas apegadas, gotas de culpa escorrem. Farejo mágoas, chego quando os sonhos morrem. Invado casas pra salvar todos que dormem. Eu tenho um sonho igual Martin, quase afogado em Martini. Na ilha do medo do Martin, dando entrevista ao Cabrini. Frio que nem frigorífico, derretendo na trilha pra nos curar com essas rimas. Vivo num corre sinistro, pro um baby driver lírico. Motivação, minha filha. Meu tempo ainda não passou, meu tempo é enquanto eu tiver vivo. Sem live em rede social, mas na rua tô ao vivo. Sobrevivendo no inferno, fingindo tá zen, por motivos que todos têm, pra poder sorrir depois que tiver bem. Tô num corre muito sinistro, pra poder sorrir mais tarde. Muitos viram que eu venci nisso, mas tem sempre um novo combate. Tô num corre muito sinistro, pra poder sorrir mais tarde. Tô num corre muito sinistro, muito, muito sinistro. Sinistro. Me arrisquei sem morrer pra chegar até você. Te curei, te armei. Somos Deus e somos reis. Duas mil chamadas do inferno, mas meu telefone nem tá comigo. Rastreamento desligado pra eles acharem que eu não tô vivo. Mas sem identidade falsa pra minha verdade deixar vestígios. Tentei salvar o mundo sozinho, andei concreto no chão de vidro. A multidão coisa perdido, espiritualmente geral fudido. Rajadas mais altas que nossos hinos, gênios com letras ruins nos gênios. Vocês riem do próprio extermínio, então prefiro chorar correndo na trilha da certeza. Noite morta, com meus pés em carne viva. Muitos perguntam onde moro, meu endereço são essas batidas. Essa porra é minha vida. A prece e a perfeição não são inimigas. Estão na cama beijando de língua. Só preciso manter a mesma dispo que te fez me conhecer e mandar se fuder. O que me obriga a sumir faz você me esquecer. Difícil me ouvir sem ser abduzido, meu espírito é de ET. Eu só penso em correr, se o abismo chegar, é voar ou sofrer. Tô num corre muito sinistro, pra poder sorrir mais tarde. Muitos viram que eu venci nisso, mas tem sempre um novo combate. Tô num corre muito sinistro, pra poder sorrir mais tarde. Tô num corre muito sinistro, muito, muito sinistro. Sinistro. Me arrisquei sem morrer pra chegar até você. Te curei, te armei. Somos Deus e somos reis.